já me ouve, levante o volume. O dia tá lindo, se ame, se arrume. A dica é de graça, tenho o costume de estar sempre aí pra você. Quer saber quem sou e se eu venho sempre aqui? Muito prazer, meu nome é Rádio e se você ligar, eu tenho mais de 1000 histórias pra você ouvir. Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio, uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Acesse www.radiounião.com.br e ouça ao vivo, a melhor música e informação. Giro do Esporte. Giro do Esporte. Tudo sobre seu esporte preferido. YJ203, 1070 kHz, Rádio Difusora União, de União da Vitória, Paraná. Agora, aqui pela Super Rádio União, você vai ouvir no Giro do Esporte. Tudo o que acontece pelo mundo do esporte, você fica sabendo aqui. No Giro do Esporte. No Giro do Esporte. Treze horas, 10 minutos, boa tarde para você. Hoje, quinta-feira, 8 de junho de 2017. Falamos ao vivo de nossos estúdios na rua Dario Bordin, número 313. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial, Marcelo Maltauro. Gerência, Andros Batista. Direção Executiva, Kaique Agostini. Eu sou Ricardo Silveira, com a participação de Dudu Guerreiro. Estamos juntos até as 14 horas com o Giro do Esporte. União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição. Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio União, bom dia. Como fazemos todos os domingos, o primeiro dia da semana, damos uma parada para fazer um balanço da semana que passou e refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido da vida, conversar e trocar ideias e trazer aqui no programa convidados ou mensagens para levá-los a uma reflexão para tornar os demais dias da semana dias proveitosos para você e para as pessoas que convivem com você no dia a dia. O objetivo não é colocar as coisas como verdade absoluta. Longe de ser dono da verdade, apenas oportunizar uma análise dos assuntos em diferentes ângulos, enfim, provocar pluralidade para torná-lo juiz e poder julgar os próprios pensamentos. União é notícia. União é notícia. A Herbert vem há anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento.